A sua rádio onde você estiver. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans. So you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears is red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Nah, swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. I got your wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. It's the gang still called. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude de LeBron nuts. Come on, take a seat, 'cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, além dos serviços de streaming, né, em vários endereços da rede mundial de computadores. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front até meio-dia, neste sábado, 13 de maio de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco, WhatsApp 45 988 282828. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Na sequência vamos falar dos números do turismo aqui na Terra das Cataratas, né? O Parque Nacional do Iguaçu superou as estatísticas de 2016 no primeiro quadrimestre deste ano, que foi recheado, né, de feriados prolongados. Mas antes, vamos relatar que a companhia aérea Avianca iniciou nesta semana mais 2 voos diários aqui em Foz, tendo como destino São Paulo e Rio de Janeiro. De São Paulo, voo 6182 parte de Guarulhos às 9h15 da manhã e chega em Foz às 10h50. Já do Galeão, no Rio de Janeiro, a partida é às 3 da tarde e a chegada às 5h15. Quanto às decolagens, o voo 6289 decola de Foz às 11h30 da manhã com destino ao Galeão, chegada a 1h35 da tarde, e o voo 6183 parte às 6h05 da tarde, chegando lá em Guarulhos, em São Paulo, às 7h55 da noite. E outra boa notícia aí do setor aéreo, né, é que a companhia Azul deve implantar, a partir de julho, mais um voo diário aqui na cidade, em razão até do período de alta temporada turística, diversificando, né, a oferta de voos e também a concorrência entre as companhias aéreas. Vamos agora à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai mais uma vez para a paisagem mais conhecida da fronteira, as maravilhosas Cataratas do Iguaçu, com um convite aí mais do que especial, né? Inove nas formas de conhecer as cataratas. É sério, viu? Não faça só o passeio da trilha, não. Por exemplo, se você já conhece o lado brasileiro, vá até o lado argentino. Se já conhece os dois parques, pega aí uma graninha, parcele, sei lá, né, e faça um passeio de barco, uma experiência realmente inesquecível. E olha, não é um gasto isso, tá? É um investimento. Já fez o passeio de barco? Pega ali uma graninha guardada, faça um passeio de helicóptero. Nesta semana tivemos aí até um passeio noturno, né, um passeio ciclístico noturno ali na lua cheia no Parque Nacional do Iguaçu. No lado argentino, a cada mês também sempre tem visitas à noite. Enfim, explore aí as diferentes possibilidades que as Cataratas do Iguaçu, a paisagem que é visitada por estrangeiros de todo o mundo, oferecem aqui no nosso quintal de casa. Parque Nacional do Iguaçu, que foi visitado no primeiro quadrimestre do ano 605.208 vezes, crescimento de 14,12% na comparação com as visitas do mesmo período do ano passado. Enfim, vá uma, vá muitas vezes às Cataratas do Iguaçu, seja em época de cheia, seca, em época de vazão normal, no início da manhã, com a luz do fim da tarde, sol forte, tempo nublado, enfim, viva essa paisagem que afinal é nossa e é o nosso destaque de hoje, nossa maravilha daqui. Transamérica. Hora de falar aqui no front das notícias bizarras que inundam o noticiário da semana, né? Aquelas notícias que não servem pra nada, não contribuem em nada com ninguém, mas que, por motivos inexplicáveis, sei lá, acabam tornando-se as mais comentadas, as mais lidas e compartilhadas nas redes sociais por usuários do mundo todo, né? Tem até uns programas de rádio aí que falam sobre isso, sabe? Uns certos programas aí, impressionante. E neste sábado, eu poderia falar, por exemplo, sobre o canalha de 65 anos lá nos Estados Unidos, que ao justificar a morte da namorada mais nova por asfixia, disse que ela se engasgou acidentalmente. Se engasgou, sabe? Ela estava fazendo uma coisa e acabou se engasgando. Bom, você que tem cabeça suja, já imagina com o que ele alegou que ela se engasgou, né? E pra provar que o seu cliente está falando a verdade, o advogado do acusado pediu ao juiz do caso permissão para que o sujeito mostre o membro aos jurados. O membro, ele mesmo. O que vem sendo negado, né, até o momento. O objetivo é mostrar que, enfim, é grande mesmo, né, e seria capaz de asfixiar uma pessoa. Bom, não acredita que essa notícia é verdade? Pois é, é verdade sim, saiu até no jornal O Globo. Dá uma pesquisadinha aí na internet, porque, olha, surreal, surreal mesmo. Eu poderia falar sobre uma cidadã lá na Inglaterra, a Cheryl Neile, de 26 anos, que foi destaque na imprensa e viralizou nas redes sociais ao afirmar que não tem namorado e nem muitas amigas por ser bonita demais, né? Ou melhor, por ser linda demais, maravilhosa, fabulosa e todos os adjetivos aí com osa que você puder imaginar. Menos cabulosa, ok? Cabulosa não vale. Segundo ela, a beleza em excesso intimida os homens e provoca inveja nas mulheres. E aí lá está ela, né, encalhadona, reclamando da vida e contando, por exemplo, que o último namorado só tinha interesse nela pra ficar tirando fotos ao lado dela como se ela fosse um objeto de decoração. Sacanagem, viu? Olha, vendo as fotos, eu não achei lá essas coisas não, tá? Pra mim, Tá se achando demais essa Shirelle, hein? Eu poderia falar também da loja de colchões e estofados aqui de Foz do Iguaçu, que pendurou uma faixa na frente, né, dizendo que está precisando de clientes com ou sem experiência, ao invés ali de precisando de vendedores. Não, eles estão precisando de clientes com ou sem experiência. Bom, se eles aceitarem clientes sem dinheiro, lá vou eu, né? Mas eu vou falar mesmo, é de um caso lá da Bahia, da cidade de Jequié, que é bizarro, mas é até fofinho, né? Por que não? Você deve ter visto nas redes sociais, a prefeitura de Jequié distribuiu mochilas para os alunos da rede pública da cidade, até para os pequenininhos, né, das séries iniciais. E legal, né? Agora, o problema é que as mochilas são grandes, tão grandes, que as crianças até cabem dentro, né? E é hilário ver as fotos daquela criançadinha de 5, 6 anos carregando ali uma mochilona enorme nas costas. Parece até um casco de tartaruga, né? Ou como bem observaram aí no Twitter. Vamos lá, né? O problema não é as mochilas. Não, claro que não. Foi a prefeitura de Jequié que entregou crianças muito pequenas. Claro que foi, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Dá uma olhada nas fotos aí. É que nem eu falei, é hilário, mas é fofinho também, né? Música aqui no front, e pra você que está chegando agora, vou explicar rapidamente, tá? No programa de hoje não estamos falando dos filhos, estamos falando das mães, afinal, amanhã é dia delas, dia das mães, né? Estamos ouvindo testemunhos dessas cidadãs tão injustiçadas, tão duramente

música aqui no Front. Eu queria chamar sua atenção agora para este som. Reconheceu os acordes, né? Agora presta atenção na letra. Chegou a hora de todos para crescer. Tá meio diferente, né? Parecendo até musiquinha de político. E Maru Critigno é nossa melhor opção. Diputada, hoje por capital. Pois é, essa é a polêmica da vez no Paraguai, já que a música Despacito, sucesso aí de Luis Fonsi com o Daddy Yankee e que tornou-se fenômeno mundial com a participação do Justin Bieber, está sendo usada essa música como jingle de campanha da pré-candidata a deputada nas internas do Partido Colorado, Maru Critigno, de Assunção. A minha parte preferida é o refrão, ó, presta atenção. Foi Maru Critigno como diputada, Assunção tem uma grande candidata. Vamos adelante, vamos avançando. Diputada, foi Maru Critigno como diputada. Diputada, muito bom, né? Acontece que a Direção Nacional de Propriedade Intelectual do Paraguai, que trata de questões de direitos autorais como plágio de música, por exemplo, não gostou muito dessa versão, não, ameaçando aí com multa e até mesmo pena de prisão caso a música continue sendo executada durante a pré-campanha. Acontece também que numa contagem rápida, mais de 50 versões dessa música foram encontradas Paraguai afora, né, boladas por candidatos tentando pegar carona no sucesso da música. A candidata de Assunção, a Maru, disse que não foi ela que fez ou mandou fazer, foram fãs e amigos que fizeram para homenageá-la, né? Caramba, Despacito, deputada, Despacito, hein? Ficou bizarro. Front Transamérica, até meio-dia. Oi, Maru Critigno, és na diferença. Diputada, fui Maru Critigno como diputada. Assunção tem uma grande candidata. Vamos adelante, vamos avançando. Em todo o Brasil, Transamérica. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try. Start over. You